Unicórnio. Unicórnio descobriu que a magia para voar estava dentro dele. E nós? Com a magia que há dentro de nós, o que fazíamos? Eu gostava que as pessoas não fizessem guerra com outras para não se aleijarem e que não pusessem lixo no chão. Eu queria que todas as pessoas fossem amigas das outras. Eu gostava que a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e a minha avó brincassem comigo e protegia o coração da minha família. Eu queria andar num elefante para me divertir e fazia com que o planeta ficasse feliz por ter um ambiente sem lixo. Eu comprava muitas personagens do Starman Guys e queria que a mamã viesse todos os dias comigo para a escola. Eu fazia com que as princesas fossem de verdade e que eu fosse uma sereia. Eu voava com a minha mãe para chegar a sítios mais rápidos, à padaria, à escola. Fazia com que o mundo fosse todo de Lego e de naves de Star Wars. Gostava de ter um cão de verdade. Eu fazia com que os ladrões não roubassem o dinheiro da minha mãe e fazia um círculo de água e fogo para usar camuflagem. Os ladrões ficavam com a bunda e a cabeça queimada e iam logo para o seu planeta Júpiter. Eu gostava de ser o capitão do Titanic. Eu fazia com que não houvesse mais lixo no chão e que, na vez de serem crianças a apanharem o lixo, fossem os adultos para não poluírem o planeta. Vivíamos muito felizes e com mais saúde. Eu fazia com que as minhas amigas viessem fazer uma festa de pijama à minha casa e eu visitasse a casa delas. E gostava que a minha família estivesse sempre a brincar comigo. Com a magia que há em mim, fazia com que a minha família nunca morresse. Eu gostava de conseguir voar para ir ao país das fadas. Gostava que a minha mãe ficasse para sempre dentro do meu coração, para brincarmos juntas e fazermos desenhos. Eu fazia com que existissem unicórnios de verdade e que a Rihanna fosse minha irmã para brincarmos juntas também em casa. Gostava que eu, a minha mãe e o meu pai voássemos para ir ao espaço ver os planetas. Gostava de proteger o mundo com água para não haver perigos e lançar água para pôr os ladrões para trás. Eu queria um carro roxo. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 1.